Guerreiro, machaco, maluqueiro. Machaco, maluqueiro. O bequim do maluqueiro vai te deixar chapadona. Chapadona, chapa. Oi! Vai sentando, se acabando. Enquanto eu fumo e fico chapadão. Vai sentando, se acabando. André Cedeves, o mural de Ibi Koala. Enquanto eu fumo e fico chapadão. Um abraço pra galera da lancha. Um abraço pra galera das lancha. Tamo junto, ferrugem. Relaxa com maluqueiro. Com cada lombra ela joga o rabão. Relaxa com maluqueiro. Com cada lombra. O beck do maluqueiro vai te deixar chapadona. Chapadona. Vai sentando, se acabando. Enquanto eu fumo e fico chapadão. Vai sentando, se acabando. Só o maestro que tem essa energia. Vai sentando, se acabando. Vai. Senta, chapa, faz fumaça. Vai. Vai sentando, se acabando. Enquanto eu fumo e fico chapadão. Solta, prende a fumaça e solta. Ela prende, ela solta. Ela prende, ela solta. Oficial Victório gosta. Prende, ela solta. Ela prende. Fazendo fumaça a noite toda. Ela senta com baseado na boca. Senta com baseado na boca. Senta com baseado na boca. Senta com baseado na boca. Com baseado, vai, ei. Senta com baseado na boca. Chapadona, muito louca. Ela senta com baseado na boca. Ó, via, rapaz. Ué? Família, queria agradecer todos vocês aqui presentes, né? Tô muito agradecido de coração, de verdade. É surreal que a gente imagina uma coisa e Deus nos entrega bem mais, né? Vem nessas lanchas aqui, arrudeando a escuna. Vocês aqui é muito gratificante pra gente que vem batalhando aí, tá ligado? E lutando aí. Ela senta com baseado na boca. Senta com baseado na boca. Senta com baseado na boca. Chapadona, muito louca. Senta com baseado na boca. Senta com baseado, senta com baseado, senta com baseado, vai, ei, senta com baseado na boca.